Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. A Rússia está a viver um dia histórico que ficará marcado pelos protestos que juntarão nas ruas dezenas de milhares de pessoas. É um protesto que Antenab vai acompanhar devido à sua alarmância, desde que foi reeleito, ainda que já não com maioria absoluta, Vladimir Putin tem sido acusado, bem como o Partido Rússia Unida, de fraude nas últimas eleições, que há quase uma semana elegeram novamente Vladimir Putin como presidente da Rússia. Ora, desde então que se têm vindo a registar vários incidentes, vários protestos, hoje há muitos militares na rua. Já há detidos, há quem fale em presos políticos pelas mãos de Vladimir Putin, e apesar de ser talvez ousada, não é toda uma informação incorreta, já que alguns dos detidos não só eram manifestantes, como eram também membros de forças políticas oposição a Vladimir Putin. Hoje está agendada uma manifestação que pretende ser pacífica, ainda que Vladimir Putin já tenha alertado, mesmo depois dessa intenção de manifestação pacífica, que não tolerará um desrespeito à lei. Essa manifestação pacífica pretende ser feita com laços brancos, segundo vai adiantando o repórter da RTP, Evgeny Moravich, vai adiantando que é essa a intenção da manifestação e que na Rússia deverão juntar-se, aliás, só em Moscovo, deverão juntar-se mais de 30 mil pessoas, mas estão previstas manifestações que juntarão certamente milhares de pessoas em 50 cidades da Rússia, que é só o maior país do mundo em termos territoriais. Recordemos que Vladimir Putin, como disse, foi então reeleito na passada semana. Desde logo houve uma enorme controvérsia com a sua reeleição, que ganha agora outros contornos. É uma situação que está a preocupar já a comunidade internacional, não só pelos protestos em si, mas também pela potencialidade de ter de facto havido fraude nas eleições. Entretanto, foram descobertas situações como pessoas que entretanto já morreram terem, digamos, ido votar no passado domingo, que é, como é lógico, impossível. E esta situação não só está a alarmar muito a comunidade europeia, como também está a alarmar o tom hostil que se vai sentindo e que se vai fazendo ouvir na Rússia e na voz do ainda seu presidente. Recordemos que Vladimir Putin faz parte do Partido Rússia Unida e que até ao passado domingo tinha mais de 250 deputados, ou seja, mais de metade dos 450 que fazem parte da Duma, a Assembleia Baixa da Rússia. Ora, desta vez foram menos de 225, ou seja, menos de metade, e por isto mesmo o Partido Rússia Unida perdeu a maioria absoluta. Apesar desta aparente perda e dos quase 30 lugares que Vladimir Putin e o seu partido perderam na Duma, apesar de tudo isso, continua este clima de hostilidade, continua esta enunciação de fraudes e que já estão a ser investigadas. Como disse, um dos principais motivos que está a preocupar a comunidade europeia prende-se com o facto de ter havido pessoas que já morreram e que, digamos, entre aspas, foram votar no passado domingo. Uma coisa que também está a preocupar a comunidade europeia é o tom e a violência a que se vai assistindo na Rússia por estes dias, sendo, como é lógico, Moscovo a principal figura, o principal rosto dessa violência, também porque é aqui que se concentra o maior número de pessoas e é também Moscovo a capital deste país, da Rússia, que se reunificou e ressurgiu após a queda da União Soviética no princípio dos anos 90. A Rússia acabou, digamos assim, em 1917, ressurgiu em 1991 e nunca, desde que a Rússia ressurgiu, se assistiu a uma manifestação, a um protesto com esta dimensão e com esta preocupação e muito menos por estes motivos. A qualquer momento, a Antena Web pode voltar com o Antena News, aliás, peço desculpa, com uma especial informação Vamos mantendo hoje especialmente a par do que vai acontecendo. Certamente voltaremos mais logo à noite, nem que seja para fazer um ponto de situação, esperemos que sem dados relevantes, mas certamente que voltaremos ao ativo, voltaremos à antena para falar um pouco mais sobre este dia, no dia em que a Rússia conheceu, desde o seu ressurgimento, desde a sua reformação, o maior protesto de sempre. Antena Web, especial informação.